Senhores passageiros, dentro de alguns instantes pousaremos terra no aeroporto de Salvador de Bahia. A temperatura exterior é de 38 graus. Abotoem os cintos e mantenham os assentos em posição vertical. Esperamos que tenham tido um voo agradável e desejamos vê-los de novo conosco. Obrigado. Quero ir-me a Brasil e escapar deste Madrid. Quero ir junto a ti y empezar a vivir. Quiero irme a Brasil y mudarme la piel. Yo quiero componer como hacía Jobim, y que ya van me cante, toque y no me toque, que con Caetano hagamos una jam. Que venga Vinicius a enseñarnos nuevos bichos, que hay el aburrimiento es ilegal. Bom dia, comunidade. São as 11 horas e 2 minutos em Madrid. Estamos na 100.4. Sara Bilheira já aterrissou aqui por o Círculo de Belas Artes com as notícias interessantes, com as novidades no blog Movida Brasileira, blogspot.com. Lá no nosso website, já sabes que tem toda a informação da cultura brasileira aqui em Espanha. Hoje vamos a lançar em exclusiva o novo disco de Carlinhos Brown. Pero antes vamos darte alguns regalitos. Vamos regalarte, por exemplo, tema de Jenny Joplin a ritmo de samba. Empezamos agora a Movida Brasileira. She's a mess, making me with horn of my lifetime. No help from my friend. So Lord, I want to buy me a Mercedes Benz. So Lord, want to buy me a color to be darling for dollars. It's trying to find me. I wait for delivery. It's been 1, 2, 3. So Lord, I want to buy me a color to be. Acabamos de lançar o grupo Sambo. É um grupo que faz versões de canções internacionais e muito famosas. E é o que a gente baila aqui em São Paulo nos fins de semana. Assim que vamos lançar mais coisas para vocês aqui na 100.4. São as 11 horas e 6 minutos. Agora vamos escutar o grupo Sambo com tema de U2 ou U2 para, bueno, para o gosto dos colores. Escutemos. Música. Sandeep Larisanen, A Ritmo de Samba. Se você está gostando, pois preparaos, porque isso acaba de começar. Vamos a lançar canções aqui em Movida Brasileira. E para isso estamos, para lançar coisas interessantes. Já sabes que puedes, se queres, fazer parte de nossa comunidade no Facebook, que é Movida Brasileira. Simplesmente buscar Movida Brasileira no Facebook e puedes ser parte da comunidade Movida Brasileira e estar inteirado de todo o interessante brasileiro que ocorre aqui em Espanha. Por exemplo, ayer avisamos com bastante antelação do programa que se emitia por la noite em La 1, em Salvador de Bahia, Espanhóis por el Mundo, entre outras coisas interessantes da cultura brasileira que acontecem aqui na Espanha. Sempre puedes estar informado se eres parte da comunidade Movida Brasileira no Facebook. Por outro lado, também Sara Vilheira tiene la comunidad Movida Brasileña en el Twitter, Sara. En Twitter, eso es. Si queréis encontrarnos por Twitter, solo tenéis que buscarnos por Movida Brasil. Ahí también podréis encontrar toda la información más interesante de Brasil en España. En España. Vamos a seguir con buen rol y buena onda con el samba del grupo Sambo que estamos lanzando hoy aquí en el programa. Goodbye, you're A gente quer chamar aqui ao palco Luciana Mello. Aonde nadie más que tú. Estamos lanzando aqui no programa ao grupo Sambô. Acabamos de escuchar três temas que eles hacen versões para samba, de canções famosas internacionalmente. E vamos seguir, pues, com esse bom rolo. Em alguns instantes vamos lançar o novo disco de Carlinhos Brown, também na exclusividade Movida Brasileira, aqui na 100.4, em Rádio Círculo da Voz, do Círculo de Belas Artes. Vamos regalar um DVD do grupo Sambô, para os que queiram, pues, ter esse grupo em casa. É um DVD exclusivo, não está à venda em Espanha, não se pode comprar. Pero se puede ganar el DVD si eres parte de la comunidad Movida Brasileira en el Facebook. Así que entras en la comunidad ahora mismo y escribes quiero ganar el DVD del grupo Sambô. Y pasas a concurrir, se puede decir así, concursar para ganar ese DVD del grupo Sambô. Vamos a escuchar el penúltimo tema de ellos aquí en el programa de hoy. El tema se llama Rock and Roll. Time. Itaiai. Maravilha! Maravilha, mano! Por isso que chegaram a Brutinho. Hemos lanzado en exclusiva el grupo Sambo aquí en la 100.4. A los que les ha gustado podéis ganar un DVD del grupo. Lo tenemos en exclusiva para regalaros. Pero hay que entrar en la comunidad Movida Brasileña y escribir ahí en el muro que queréis el DVD del grupo Sambo. Se llama Sambo como samba, pero Sambo con A-O en el final. Y nada, entrar en la comunidad Movida Brasileña en el Facebook y podéis ganar el DVD. Vamos a seguir ahora con la música de Carlinhos Brown. Vamos a lanzar sus canciones aquí en la 100.4. El tema se llama Amor, I Love You, que es una canción famosa porque la grabó Marisa Monte hace unos cuantos años. Pero Carlinhos Brown ha decidido hacer un disco él mismo interpretando sus canciones, que son interpretadas por otros músicos, otros cantantes. Empezamos con Amor, I Love You. Deixa eu dizer que te amo. Deixa eu pensar em você. Isso me acalma, me acolhe a alma. Isso me ajuda a viver. Hoje contei pras paredes coisas do meu coração. Passei no tempo, cambiei nas horas, mas paixão é um espelho sem razão. Quer amor, fique aqui. Meu peito agora dispara, vivo em constante alegria. É o amor que está aqui. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. Agora dispara, vivo em constante alegria. É o amor que está aqui. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. São as 11 horas e 21 minutos. Ayer vimos a Carlinhos Brown en La Uno, pues en Españoles por el Mundo, que estuvieran allí en Salvador de Bahía. Y como habéis dado cuenta, hay muchísimos españoles viviendo allí en Brasil. Y también es bastante complicado lograr los papeles allí en Brasil para cualquier europeo. No es como se piensa solamente que es complicado lograr los papeles aquí. Allí también, en Brasil también. De hecho, en Brasil es más difícil lograr los papeles que en Estados Unidos, por ejemplo. Parece una broma lo que estoy diciendo, pero no lo es. Vamos a escuchar Velha Infancia, con Carlinhos, que es un tema de Carlinhos Brown, pero interpretado por él, y se lo vamos a dedicar a María Lucas, que es una fan número uno de esa canción. Velha você é assim, um sonho pra mim. E quando eu não te vejo, eu penso em você, desde o amanhecer até quando eu me deito. Eu gosto de você e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo, meu melhor amigo é o meu amor. E a gente cantar, e a gente dançar, e a gente não se cansar. Ser criança, a gente brincar, a nossa velha infância. Teus olhos, meu clarão, me guiam dentro da escuridão. Teus pés me abrem o caminho, eu sigo e nunca me sinto só. Você é assim, um sonho pra mim, quero te encher de beijos. Eu penso em você, desde o amanhecer até quando eu me deito. Você é assim, um sonho pra mim. Você é assim. Você é assim, um sonho pra mim. Você é assim. Você é assim, um sonho pra mim. Você é assim. Você é assim. A música domina tudo aqui em Movida Brasileira, são as 11 horas e 25 minutos. Acabamos de escutar o fenomenal Carlinhos Brown. Vamos seguir com ele, porque estamos lançando seu disco hoje aqui em Movida Brasileira. É um disco que todavia não está à venda aqui na Espanha, e por isso estamos lançando em exclusiva. O tema que vamos desfrutar agora se chama Para Ser Sincero, e é uma composição de Carlinhos Brown e Marisa Monte. Eu era tão feliz e não sabia amor. Fiz tudo o que eu quis, confesso a minha dor. E era tão real que eu só fazia fantasia e não fazia mal. E agora tanto amor, me abrace como foi. Te adoro e você vem comigo aonde quer que eu vou. E o que passou calou, e o que virá dirá. E só ao seu lado, seu telhado me faz feliz de novo. O tempo vai passar e tudo vai entrar no jeito certo de nós dois. As coisas são assim, e se será, será. Pra ser sincero, meu remédio é te amar, te amar. Não pense, por favor, que eu não sei dizer que é amor tudo que sinto longe de você. As coisas são assim, será, será? Pra ser sincero, meu remédio é te amar, te amar. Não pense, por favor, que eu não sei dizer que é amor. Tudo que sinto longe de você. Aquí soy el Chico César. Un beso a todos y que viva la movida brasileña. Alô, movida brasileña. Quem tá falando é Adriana Calcanhoto. Tô falando do Brasil aí com vocês. Olá, gente. Aqui quem fala é Margarete Menezes e eu também acompanho movida brasileña e quero deixar um grande beijo para todos. Olá, aqui quem habla é Djavan. Também estou envolvido com la movida brasileña e um grande abraço para todos. Nuestro gran amigo Gilberto Gil. Buenos días, movida brasileña. Yo les agradezco muchísimo la ocasión, la oportunidad de hablar con la gente, con los brasileños y también los españoles. Muchas gracias a ustedes. Alô, povo, agora é Sérgio, diretamente do Brasil, que está falando seu Jorge. Todos os do programa Movida Brasileña. Axé! Então, Movida Brasileña, quem fala é a Vanessa da Mata. Eu estou aqui sempre para dar muito carinho a vocês, muita paz. Fiquem sempre bem. Um beijo. Alô, amigos, aqui é a Daniela Mercury. Eu estou com vocês no Movida Brasileña. Um beijo. É sempre bate e volta. Movida Brasileña, os martes, miércoles e jueves, às 11 da manhã. Tu não vas a perder? Rádio Olio, é alta vantagem. Pra ali é caminho de roça. Thank you. cidade chamada pra cantar uma canção que explode meu coração. Hemos escuchado a Carlitos Marrone na 100.4 e agora vamos escuchar a Maria Caipirinha, la canción que ha sido roubada de Carlinhos Brown, porque como sabéis, ele tinha uma canção que se chama Maria Caipirinha, que Sérgio Mendes la roubou, é a verdade. Aí nos Estados Unidos ela nasceu como se fosse sua e muita gente cree que a canção é de Sérgio Mendes, mas não é, é uma composição de Carlinhos Brown originalmente. E a maneira que encontrou Carlinhos Brown de devolver a hóstia que se ha levado foi gravar outra, fazer outra canção que se chamara Maria Caipirinha. E é essa que vamos escutar, que é mais que conhecida aqui na Espanha. Candial beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat. Candial beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat. Candial beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat. Candial beat, beat, beat, beat. Candial beat, beat, beat, beat. Candial beat, beat, beat, beat. Candial tá, candial tá, candial tá. Todo mundo pra direita. Todo mundo pra direita. Oi! Pra direita, pra direita, ok? Todo mundo pra direita. Todo mundo pra sua direita. Esquerda cantando. Você sabe o valor do DP. Você tem a mão calejada. Você sabe fazer feijoada. Você vai lá toda molhada. Não tá nem aí pra dinheiro. Vem Maria, bate o canteiro. Pra você tudo é fevereiro. Vem Maria, sou de você. Ô Maria, sou de você. É Maria. Esquerda! Às 11 horas e 39 minutos, estás na 100.4, esta é Rádio Círculo, a voz do Círculo de Belas Artes de Madrid. Já sabéis que podeis escutar o programa em diferido em nosso blog, que é o blog de Movida Brasileira. Sara Vilhera nos va a decir el nombre de la próxima canción que vamos a escuchar. Pues la próxima canción se llama Ascenso. Con Carlinhos Brown. Con Carlinhos Brown, eso es. Vamos allá. A totó, baba, a totó. Ascenso. A totó, molu. Babalodea, rolemi, nasu, dide. Olorum, modupe, olorum, dide. Calofé. Calofé. Horas e 43 minutos em Madrid, esta é Movida Brasileira, na 100.4, 6 anos em antena, vamos cumprir 7 em setembro, e sempre com a melhor música de Brasil e com a melhor informação cultural. Se queres estar inteirado de todo, podes sempre visitar o blog ou o website movidabrasileira.com. y ahí puedes estar enterado de todo, la verdad. Seguimos con la mejor música de Carlinhos Brown. Vamos a escuchar ahora a Charles Illé con el fenomenal, el increíble, el hombre que tiene un ritmo espectacular en su cuerpo, Carlinhos Brown. Quem quiser que siga a verdade, a luz e a vida. Negra é a luz, negra é a luz. O firmamento canta, o barro preto levanta. Bença a vovó, jejim nagô, salam aleikum Charles. Salam aleikum Charles, salam aleikum, salam aleikum, salam aleikum Charles, salam aleikum Charles, salam aleikum. Um, dois, três, quatro. Fogo Onilê, Onilê Ogum. A boa de lei é que ela vai estar me esperando. Fogo Onilê, Onilê Ogum. A boa de lei é que ela vai estar me esperando. No invisível, no encantado, no céu azul. Beleza negra, Charles, negra Marim, negra Salim. Salam aleikum Charles, salam aleikum Charles, salam aleikum, salam aleikum, salam aleikum Charles, salam aleikum Charles, salam aleikum. É o amor que quiser que siga a verdade, a luz e a vida. Negra é a luz, negra é a luz. O fundamento canta, o barro preto levanta. Pensa a vovó, Regina Go. Salam aleikum Charles, salam aleikum Charles, salam aleikum. Charles Illé, Charles Illé, Gonçalé, Gonçalé, Gonçalé. Charles Illé, Charles Illé, Charles Illé, Gonçalé, Gonçalé, Gonçalé. Se te está gostando, prepara-te, porque agora vamos escuchar Blend, Blend, Blend, Blend, Blend. We'll be right back. E que ninguém pava lá batata com miô. Blem, blem, blem, blem, blem. Olhe pra blem, blem, blem. Ligou pra mim, é no vale. Olhe pra blem, blem, blem. Bom coro, jare, jare. Bom coro, jare, jare, jare. Jare, jare, todo mundo para em ganga, quini, quini, jare, jare, milo, já. Jare, jare, pom, pom, pom, jare, jare. Vou guardar logo uma longa, tarambu, jare, jare, milo, já. Jare, jare, pom, pom, pom, jare, jare. Salam alek, quele, quele, jare, jare, milo, já. Jare, jare, pom, pom, pom, jare, jare. Mira lá, cozinha. Iro, taca, iro, negra. Iro, taca. Claro que damos informações em exclusiva sempre com antelação em Movida Brasileira. Maria Rita vai atuar no próximo dia 15 de maio em Madrid, na Sala Riviera, e vai atuar em Barcelona, na Sala Razzmatazz, no dia seguinte, dia 16. No próximo 27 de julho, Maria Bethânia vai atuar aqui em Madrid, na Puerta del Ángel, onde atuou Gilberto Gil no passado ano. E no dia 30 de julho vai atuar em Porta Ferrada, que eu creio que deve ser Galícia, ou deve ser, não, Sant Feliu de, isso tem que ser Barcelona, não? Tem que ser Catalunha, sim. Vai atuar dia 30 de julho em Barcelona, em Catalunha. Eliane Elias vai atuar el 12 de julho em Valência e el dia 17 de julho em Barcelona. Toquinho e Badia Sad, os dois juntos, vão atuar em San Sebastián, en el Festival de Jazz, el dia 24 de julho. Djavan, el grande Djavan, que sempre nos saluda aqui em Movida Brasileira, vai atuar el dia 23 de julho em Madrid, em Puerto del Ángel, e el dia 24 de julho em San Javier, no Festival de Jazz. Adriana Calcanhoto também ha confirmado o concerto el próximo dia 10 de julho em Barcelona, em Grec. Essas são as informações dos concertos com muita antelação. Sibeli também vai atuar em Madrid. Tu sabes a fecha? Agora mesmo não estou segura, mas... Em alguns instantes lo sabemos, não? Em alguns instantes vamos dar a informação de Sibeli. Seguimos com a Movida Brasileira 100.4 com mais Carlinhos Brown, Naná na Aldeia. Este é um disco recopilatório, lançamento de Carlinhos Brown, com suas canções revisitadas e interpretadas por ele solamente. Generalmente essas canções são interpretadas por Marisa Monte, Arnaldo Antunes, Herbert Viana, outros músicos aí em Brasil. Mas agora estamos escutando ele em directo com suas canções, composições próprias. Me fazer história que hoje é dia de glória nesse lugar. Vem comemorar, escandalizar, ninguém vem me namorar, vou te namorar. Vamos pra avenida desfilar, a vida carnavalizar. Na Portela tem uma cidade imperatriz, um império tem uma vila tão feliz. Veja a flor vender a porta-bandeira, na Mangueira tem poema da tradição. Sinto a batucada se aproximar. Será que era eu quando ela passou por mim? Xalalala, xalalala, xalalala. Como é que é? A nossa escola vai desfilar. Vem fazer história, que hoje é dia de glória nesse lugar. Vem comemorar, escandalizar, ninguém vem me namorar, vou te namorar. Vamos pra avenida desfilar, a ira carnavalizar. Na Portela tem uma cidade imperatriz, um império tem uma vila tão feliz. Deixa a flor vender a porta-bandeira, na Mangueira tem morena. Se tua batucada se aproxima, estou ensaiado para te tocar. E pique tocou, o surdo escutou, e meu coração bonito. O Icagem meu, será que era eu quando ela passou por mim? Joga por cima! Boa! Quero ver minha gente! Gostoso! Pra pra ficar melhor todo mundo nesse clima. Joga essa mão em cima pra eu ver. Cadê a mão em cima? Em cima, isso aí em cima. Uma na outra, uma na outra, vai. Como é que é? Alô, banda, vamos escutar o povo? Lo hemos pasado de maravilla, está una hora con la mejor música de Brasil. Gracias, Sara Vileira. Gracias a vosotros. Es el 18. El 18 es el de concierto. Mayo. Eso, el concierto de Sibeli aquí en Madrid. El concierto de Sibeli aquí en Madrid. Ya sabes que estás al tanto de la movida brasileña aquí en nuestro programa con muchísima antelación, la información precisa y la información concreta. Seguimos en la 100.4, nos encontramos mañana aquí a las 11. Hasta la próxima onda, galera. Tudo cobre, mamãe, que tudo cobre.